Bom dia, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Eu preciso reiterar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa igreja tão preciosa, tão amada. Agradecer a Deus a oportunidade de abrir as Escrituras e compartilhar da parte dela e agradecer aí a igreja, a liderança, o conselho, ao pastor Roster, pelo convite, pela confiança de abrir aqui a oportunidade do púlpito para estarmos com os irmãos. É um privilégio enorme para mim, saibam disso. Um milagre. Só um milagre. Imaginemos que você pode ter um milagre realizado. O Senhor Jesus, nessa minha proposta de um breve pensamento, está na sua frente. E você pode agora pedir a realização de um milagre. Qualquer um, de qualquer espécie. Qual você pediria? Ou talvez eu poderia perguntar, o que é que mais tem assaltado o seu coração? O que é que mais tem talvez lhe preocupado? O que é que mais você gostaria de ver resolvido? Solucionado. O que você pediria ao Senhor Jesus? Só um milagre. É uma pergunta difícil. As nossas mentes vão rodando. Talvez, num período de tanta crise financeira, e talvez você perdeu o emprego, e eu pediria um emprego. Ou então alguém muito querido, próximo, perdeu o emprego e você sabe as dificuldades que tem enfrentado e é isso que está forte no coração. Ou não, pode ser aquela crise lá dentro de casa. Aquele casamento que acabou e ele está, por enquanto, só de aparência. E você diz, eu pediria esse milagre. A restauração do matrimônio. Quem sabe é com um filho. Um filho que se rebelou contra o Senhor. Quem sabe é uma doença. Bateu na porta da sua casa. Um diagnóstico terrível. E, de repente, é isso que tem tomado as suas noites de sono. É esse o pensamento que tem sido seu amigo das madrugadas. Eu não sei, mas a minha indagação é: qual seria a prioridade deste único milagre que você poderia pedir ao Senhor Jesus? Vamos deixar sem resposta, porque cada um está dando aí a sua resposta. E vamos abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 2. Abram lá. Marcos. No capítulo 2, nós temos nos primeiros versos um dos encontros com Cristo mais conhecidos. Tão interessante que é a narrativa. Gostaria que os irmãos acompanhassem Marcos 2, a partir do verso de número 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Tantos, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: mas por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nós já oramos, a tua palavra foi lida. Queria pedir, Pai, que o Senhor a aplicasse aos nossos corações pelo teu Espírito. Em nome desse Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Como eu disse, esse é um dos textos mais conhecidos porque ele tem uma narrativa muito legal. É só uma pequena curiosidade que até não tem nada a ver com o texto. Eu tenho um carinho muito grande por esse texto porque ele se tornou, lá em casa, para os meus filhos, talvez a história predileta. A gente sempre, ao deitar, até mesmo depois dos cultos, né, eles gostavam que eu contasse alguma história e parece que eu leio e eu escuto aqui, né, minha filhotinha dizendo: conta paralítico, conta paralítico. Ela sempre pedia, porque é uma história linda demais. Né? Os homens que carregam paralítico, que eles sobem no telhado de uma casa, que eles abrem o eirado, que eles descem o paralítico, Jesus perdoa os seus pecados, Jesus cura da sua doença. Que texto precioso. Esse texto sempre me chamou a atenção por conta de um único aspecto. Esse texto ele me deixa muito impressionado por conta da construção de concordância gramatical que existe no início do verso 5. O verso 5 é aquele cenário em que Jesus está dentro da casa, está descendo, na minha cabeça, amarrado ali com algumas cordas, está descendo o paralítico. Mas o texto começa com a seguinte expressão no verso 5: vendo lhes a fé. Sempre tive um pouco de dificuldade com isso daqui. Porque quem vai ter um encontro com Jesus é o paralítico, quem vai entabular ali com uma conversa é o paralítico. Não obstante, a concordância não é no singular, vendo-lhe a fé, mas é vendo-lhes a fé. E eu penso, será que está errado? É um erro de tradução do português de concordância? É o quê? E quando você estuda pouco sobre isso, você verá que o texto está escrito desse jeito mesmo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. E ao final, conforme a narrativa, ele é curado. Jesus está vendo aqui a fé de quem? De quem? Se não está só no singular, nesse retrato que a gente vê de Jesus diante do paralítico, e é no plural, vendo-lhes a fé, que fé é essa? E a gente vai perceber que uma coisa é verdade, todos que comentam sabem, é uma fé plural. E eu vou ficar com a interpretação de Calvino, é também o que está nas notas de rodapé da nossa estimada Bíblia de Genebra, que Jesus viu a fé coletiva daqueles quatro amigos e do paralítico. Ele não foi forçado, ele foi para encontrar com Jesus. Preste atenção, o texto revela para nós o Senhor Jesus agindo com salvação e poder na vida de um homem ao enxergar a fé deste homem e dos seus amigos. Eu deveria fazer a pergunta que eu vou fazer agora só no final. Mas eu vou fazer agora. E a pergunta é muito simples. Se a salvação dos seus amigos, se a salvação dos seus parentes, se a salvação dos seus concidadãos da sua terra dependessem em alguma medida do exercício da sua fé, qual esperança de salvação eles teriam? Esse texto mexe comigo quando é o Senhor Jesus quem diz, vendo-lhes a fé. O Senhor Jesus é envolvido por um exercício de fé plural que ele é destinado à salvação e transformação da vida do paralítico. E é olhando para esse texto e é percebendo que Jesus é impactado por uma fé diferente de quatro amigos e de um paralítico, que eu gostaria de olhar para o texto e dizer, que fé é essa? Que fé é essa que é capaz de entrar no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, no Deus encarnado, e fazê-lo elogiar para nós esse exercício de fé? Na verdade, o texto revela para nós alguns aspectos curiosos, não é verdade? Jesus está em Cafarnaum, ele está voltando para Cafarnaum, e enquanto uma multidão corre para lá para não perder o seu lugar, para ninguém sentar no lugar que ele senta, quando a multidão corre para lá, cheia de curiosidades para saber qual vai ser a próxima fala, qual vai ser o próximo milagre, tem quatro homens que correm no sentido contrário. Eles correm porque eles se lembram, nós temos um amigo que precisa de Jesus. E tem mais. Pode surgir qualquer outro meio com o qual ele vá até Jesus, mas nós queremos levá-lo até Jesus. Enquanto uma multidão corre e eles enchem as cadeiras e eles estão ali, quatro amigos vão no sentido contrário, porque na ótica deles existe algo mais urgente do que inclusive saciar a sua curiosidade de ver, quem sabe, mais uma vez o que o Senhor Jesus vai falar. Eles sabem que o amigo precisa de Jesus. Eles correm. Eles, na minha mente, eles então falam, nós vamos te levar até Jesus. E o paralítico diz, mas eu não posso ir, eu não dou conta de andar, eu mal consigo mexer, não, mas nós damos um jeito. E eles arrumam uma maca, e na minha mente, eu fico imaginando ali, eles colocando aquele lençol e dobra e faz, e eles são quatro, então um pega de cada lado, e eles vão andando pelas estradas de poeira do Oriente Médio, e eles caminham, carregando aquele peso, já suados, e de repente eles chegam aonde o Senhor Jesus está, e é muito curioso, porque o texto diz que não tem jeito de entrar naquela casa e levar o amigo até Jesus. Não tem jeito. E eu, olhando para esse texto, eu percebo que um exercício de fé que é capaz de abrir um elogio ou uma percepção de Cristo para revelar, para nos ensinar, é um exercício de fé que é proativo, É um exercício de fé de quem age, é um exercício de fé de quem vai até aquele que precisa desesperadamente do Senhor Jesus e vai para levá-lo, para ajudá-lo, para carregá-lo. Quero chamar a atenção e fazer uma reflexão conjunta com os irmãos. Qual é o nível de proatividade do exercício da nossa fé para levarmos as pessoas até o Senhor Jesus? Na verdade, nós muitas das vezes parecemos muito mais com a multidão. Nós gostamos de ouvir o Senhor Jesus, inclusive a gente não gosta nem que sentem no nosso lugar e também nem que fique muito cheio, porque aí vai ficar quente, o ar-condicionado não vai ser suficiente e também não pode demorar muito e também não pode ter aquele que grita muito, aquele que fala muito baixo, e nós somos cheios das nossas intenções e ouvimos muitas das vezes grandes lições e lá no fundo do nosso coração fica assim: fulano podia estar aqui, fulano tinha que estar aqui, rapaz. Ah, essa mensagem para fulano, e nós somos cheios das nossas elucubrações, porque nós fazemos parte da multidão. Fazemos parte da multidão. Estamos lá. Há um perigo muito grande em fazer parte da multidão. De uma multidão que, inclusive, é curiosa para ver Jesus. Mateus 11. Jesus fala de Betsaida, de Corazim, mas ele diz assim: ai de ti, Cafarnaum! Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que se realizaram em você, Cafarnaum, Sodoma estaria até hoje em pé. Mas você, Cafarnaum, você vai para o inferno. Mateus 11, pode ler lá. Você vai para o inferno. Porque no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma do que para vocês. Porque vocês vinham, vocês viam os milagres, vocês acompanhavam, mas o coração de vocês simplesmente não exercia fé. Uma fé proativa. Uma fé de quem convive com pessoas que estão perdidas, mas não consegue ficar paralisado. Age. Vai às pessoas e diz: você precisa do Senhor Jesus, vai ter o evangelho, o simpósio da graça na minha igreja, eu tenho que te levar. Não, mas eu estou sem carro, eu te pego e te levo. Não, mas eu não tenho roupa apropriada, eu te dou a minha roupa. Não, mas é porque no outro dia eu estou com medo de chegar meio com sono e o chefe não deixar, eu converso com o chefe. Não, mas é porque se eu for de noite e depois eu também estou meio sem dinheiro, eu te levo para jantar. E... não. Sabe como é que nós agimos muitas das vezes? Nós agimos como uma multidão. Ficamos ouvindo, falando: esse negócio aí é bonito. Isso aí é de verdade. Ô, rapaz, fulano precisava disso daí. E fulano está lá, caminhando a passos largos para o inferno. E nós não exercitamos a nossa fé proativa. Mas a fé que nós temos aqui, ela é uma fé que eu vou chamar de criativa. Porque o texto diz que quando eles chegam naquela residência, acontece uma coisa curiosa. Eles vão pela porta principal para entrar, não tem jeito de entrar, está lotado. Eles vão pelas janelas, não tem jeito, o povo está nas janelas. Eles tentam de todos os lados e não tem jeito. E o que não tem jeito? Não tem jeito. Não é verdade? Que não tem jeito, não tem jeito. E eu gosto de ver o exercício de fé desses homens, porque o que não tem jeito, eles têm uma fé que é criativa. Eles olham, eu fico imaginando, isso aqui não está nas escrituras, isso aqui sou eu pensando. Um deles deve ter falado assim: olha, eu acho que só tem um jeito da gente evacuar essa casa, a gente poderia ir... um para uma janela, um para a porta, e um grita fogo, e o outro grita fogo, e aí sai todo mundo correndo, e aí quando sai correndo a gente entra com o paralítico. Eu falo: rapaz, esse negócio é perigoso, não, calma aí. E o outro: não, mas então o que, é que a gente pode fazer? Não, cavar. Cavar não dá, cavar não tem jeito. Já sei, pelo teto eu acho que o paralítico é que falou assim: peraí, eu vim paralítico, mas pelo menos eu estou vivo, não vamos pelo teto, não, esse negócio é perigoso. E eles falam: não, nós vamos, você precisa de Jesus. Vocês conseguem perceber a estrutura do exercício de fé? Eles sobem no telhado da casa. Eu fico imaginando um dando passos lá atrás, olhando para o pessoal que está lá em cima e meio lá e dizendo mais para lá, não, peraí, mais para cá, peraí, é aí porque a Bíblia diz que eles acham exatamente o ponto correspondente ao que Jesus estava. Um exercício de uma fé corajosa, criativa, proativa, pungente, que não para em meio às dificuldades. É uma tragédia, queridos, quando nós, diante das dificuldades, nós dizemos o que não tem jeito, não tem jeito. E muitas das vezes deixamos de ter uma fé, de um exercício proativo para levarmos as pessoas a Jesus. Rapaz, a igreja estávamos sonhando, pensando, e isso ia ser uma bênção, íamos evangelizar, mas está sem dinheiro, está sem dinheiro. Não, se está sem dinheiro, então não tem jeito. Então não vamos. E fulano, não, eu já convidei uma vez, mas ele não veio, então agora fica meio ruim, eu não vou convidar mais, não, não tem jeito, não dá. Não, e fulano não é a esposa dele não gosta, já disse que não gosta, então não posso falar mais de Jesus, porque disse que não gosta. Não, eu li, né, tem lá no trabalho, é antiético, se eu falar do Senhor Jesus, então não pode. Eu ia até levar, mas é que o pastor, esses dias lá na igreja, ele anda meio bravo, está falando uns negócios assim, muito bravo, então aí constrange, não vou levar não. E nós somos prontos para criarmos as barreiras que tentam legitimar a nossa mente a simplesmente termos uma fé leniente, leviana, estagnada, paralisada. Esses homens revelam uma caminhada da fé que é proativa, mas ela é criativa. Diante das dificuldades, dos problemas que surgem para levarmos as pessoas a Cristo, nós não podemos parar. Nós vimos aqui que existem muitas igrejas hoje que são perseguidas. A solução seria, se não tem jeito, não podemos servir o Senhor. Eles cavam buracos, eles vão para as grutas, eles entram em lugares que são odiosos, mas eles servem o Senhor Jesus. Não, mas é proibido, não pode ter a Bíblia. Eles têm a Bíblia entra nos lugares mais curiosos possíveis. Há uma criatividade que permeia irmãos nossos, que eles são dispostos a colocar a própria vida em risco, mas para levarem pessoas que estão a caminho do inferno até os pés do Senhor Jesus. Como é a nossa fé? Eu vou perguntar de novo. Se a salvação, se o encontro do seu amigo com Cristo, do seu parente com Cristo, do seu vizinho com Cristo, depender em alguma medida do exercício da sua fé, que esperança ele tem? Que esperança ele tem? Eu sei que diante de homens que estão dispostos a levar o seu amigo a Jesus, eles agem, as dificuldades não os interrompem, eles suplantam as dificuldades, eles são criativos, ninguém sabe direito como fazer, mas eles sabem de uma coisa, nosso amigo precisa de Jesus, nós vamos levá-lo aos pés do Senhor Jesus. E quando aquele paralítico está descendo pelas cordas, será que a gente consegue imaginar a cena? Essa igreja aqui lotada, e de repente cai algumas coisas e abre, e de repente vem descendo um paralítico, eu penso ele com a mãozinha assim, dando tchau. Todo mundo para aquele negócio. Jesus conhece todas as coisas, diz no verso 5, vendo-lhes a fé. O Senhor Jesus sendo movido por um exercício proativo, criativo, corajoso, suplantador do exercício da fé daquelas pessoas. Muito diferente da multidão, que muitas das vezes está abarrotando, mas está atrapalhando. Atrapalhando! Existem pessoas que não vêm a uma igreja conhecer o Senhor Jesus, sabe por quê? Porque convive com gente que se diz crente e é pilantra. É isso mesmo. E não quer. E é o Senhor Jesus que diz na sua palavra, ai daquele que faz com que o nome do Senhor seja blasfemado. Um dia eu cheguei num caixa eletrônico desses do banco que eu sou correntista, Estava lá na fila e aconteceu uma coisa curiosa, porque eu cheguei, tinha uma pessoa na frente, aí chegou uma pessoa atrás de mim que conhecia a pessoa que estava na frente. Então eles começaram a conversar. E eu aqui no meio, né? Mas até que quando você não está fazendo nada, ouvir a conversa dos outros é bom. Isso não é lição não, viu, querido? Os irmãos não vão dizendo, eu aprendi uma coisa, não aprendo essas coisas não. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Eles eram amigos porque eles tinham trabalhado juntos numa empresa. E um deles tinha sido demitido. E o outro falou assim, e aí, você já entrou na justiça lá? Rapaz, tem um monte de coisa errada naquele negócio lá da sua demissão, não sei o quê. Não, pois é, eu tô procurando, estou vendo um advogado. Rapaz, tem que entrar, porque né, lá foi errado, não sei o quê, papapá, aquelas coisas. Mas você não arrumou advogado ainda? Porque tem tanto advogado e tudo mais. Não, inclusive estou vindo de um, me deram o cartão de um. E eu fui, é até nesse prédio ali. Rapaz, aí eu cheguei lá. Quando eu fui chegando, na porta do advogado tinha bem assim, sou evangélico, graças a Deus. Aí ele comentou com um amigo. Dali eu virei as costas e fui embora, porque esse povo evangélico, isso é tudo um bando de pilantra. Aí eu... É, camarada, dá uma despistada. Mas a minha mente ficou rodando e eu fiquei imaginando que é bem provável que aquele homem, nos seus relacionamentos, ele tenha convivido com alguém que, de fato, tinha o rótulo escrito na testa evangélico, mas era pilantra. E gente assim tem feito parte de uma multidão que tem servido de empecilho às pessoas virem conhecer o Deus verdadeiro pela pregação da sua palavra. Diz, não vou, não. Porque é pilantra. Por isso, ao invés de fazermos parte de uma multidão que muitas das vezes está impedindo pessoas de entrarem na casa do Senhor para conhecer o Senhor Jesus, que o Senhor transforme a nossa fé numa fé proativa, criativa, suplantadora, corajosa, para levar as pessoas até os pés do Senhor Jesus. Então acontece uma coisa maravilhosa. O texto então diz, vendo-lhes a fé, o Senhor curou o paralítico. É isso que está dito? Não. Entra agora a figura do Senhor Jesus com algo maravilhoso. Diz o texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Parece que tem alguma coisa errada aqui. Porque eu não sei se você faz a mesma leitura que eu, mas esses homens queriam demais levar o paralítico até Jesus. O paralítico estava ali, mas tudo nos leva a crer que eles estavam querendo o quê? Hã? A cura do paralítico! Porque é doído demais ser paralítico! E talvez se aqueles amigos estivessem aqui quando eu fiz a pergunta inicial, um milagre! Você só tem um milagre, o Senhor Jesus na sua frente, qual milagre você pediria? E pode ser que alguém aqui tenha se lembrado, rapaz, meu amigo sofreu um acidente, está paraplégico, paralítico, não anda. O milagre seria ele voltar a andar, não seria? Ou talvez nós pensaríamos em tantas daquelas situações que eu coloquei aqui no início. De repente, eu preciso chamar a atenção dos irmãos de que, se é legítimo, é legítimo, queridos. É legítimo nos preocuparmos com todo tipo de crise que nos assalta o coração e das pessoas queridas. É legítimo. É legítimo levarmos ao Senhor em oração todos os nossos dilemas. É aquela dor que não passa, é aquela doença terrível, é aquela crise familiar, é aquela crise financeira, é o emprego que se perdeu, é o acidente que aconteceu, são as pernas que não movimentam mais, é qualquer coisa. É legítimo, queridos. Levamos ao Senhor as nossas dores, as nossas lutas, as nossas enfermidades, mas eu quero estar com os irmãos de que o Senhor Jesus, ele dá um ensino fantástico para nós aqui. O milagre prioritário, o milagre mais relevante, o milagre que é verdadeiramente a prioridade da vida de qualquer pessoa, não é passar a andar. Não é crescer mais cabelo, nem ficar mais bonito ou emagrecer. Não é ter o melhor emprego, não é conseguir a casa própria, não é ser curado da cura impossível, não é ganhar o emprego que você achou que não teria mais. Todas essas coisas são legítimas, lícitas, o Senhor tem poder para operar, mas quando a Bíblia diz que o Senhor realiza e opera em nós mais do que pedimos ou pensamos, porque na ótica do Senhor existe uma doença, existe uma crise, existe uma paralisia que é muito mais danosa do que qualquer problema na ótica da esfera humana dessa vida. E esse problema tem nome. E o nome dele é pecado. Porque é o pecado que faz separação entre Deus e os homens. É o pecado que nos lança no inferno. Porque antes de temer os homens, nós deveríamos temer a Deus que tem poder para lançar a alma no inferno. Não adianta alguém que não andava e volta a andar e vai para o inferno. Não adianta alguém com uma doença que era incurável, foi curado e vai para o inferno. Não adianta alguém com um casamento destruído que tem um casamento restaurado indo para o inferno. O Senhor Jesus revela para nós que há uma prioridade que tem que ser muito mais incessante nas nossas orações, nos nossos pedidos e no nosso combustível do exercício de fé para a salvação dos nossos amigos. Eles têm um câncer que é muito mais perigoso do que o câncer da carne, é o câncer da alma. O nome dele é pecado. A prioridade de Jesus ao encontrar com aquele paralítico é dizer, filho, parece que ali ele está tratando emocionalmente com ele, e ele traz para perto, ele chama, filho, os seus pecados estão perdoados. A eternidade desse rapaz está sendo transformada nesse instante. Esse é o maior milagre que a nossa alma deveria anelar para nós e para aqueles que nós conhecemos e para aqueles que não conhecemos. Há poucos meses eu tive uma experiência muito curiosa. A minha esposa, já há bastante tempo, ela tem um tratamento com uma fisioterapeuta. Já tem anos isso. Sei lá, vou falar aqui uns 4 anos. Ela virou amiga nossa. Ela precisa ajudar a minha esposa em um dos reflexos de saúde dela. Talvez uns 4 anos. Alguns meses atrás, eu cheguei do trabalho e coincidiu que eu cheguei exatamente junto com ela, com a Ana Helena. Aí nós chegamos e fomos subindo o elevador, e a gente está subindo o elevador, e elevador exige de nós todo um traquejo social, né? A gente ou fala da temperatura, ou do clima, a gente tem que falar alguma coisa, é muito feio ficar quietão no elevador. E aí, quando a gente está ali no elevador, eu pensei, já sei, né? Perguntar aqui da família dela. Eu falei, ô Ana Helena, como é que tá o neto, né, o seu marido, como é que está o Guilherme, seu filho? No elevador, ela embargou a voz, segurou, mas não deu conta. E ela trincou e começou a chorar. E eu falei, escolhi o tema errado. Não, é possível. E ela então disse, ele foi embora, Roberto. Ele me deixou. Aí quem embargou foi eu, né? Ele saiu ontem de casa, disse que daqui 15 dias para eu separar todas as coisas, que ele veio só pegar as coisas. Deus do céu, a gente entrou em casa assim e eu fiquei mudo, eu não sabia o que fazer. Ela entrou, se recompôs ali, foi lá para a sessão da fisioterapia com a minha esposa e eu fiquei num pé e no outro porque naturalmente eu vi ali uma crise completa e total e de repente eu fui tomado de uma intrepidez. Eu falei, eu vou lá interromper essa sessão de fisioterapia agora. E naquela semana tinha chegado pelo correio um DVD que eu tinha comprado de um filme chamado O Quarto de Guerra. Aí eu peguei o DVD, peguei a Bíblia, entrei e falei, Ana Helena, você me perdoa, meu amor, eu preciso parar aqui para conversar com a Ana Helena. Eu falei assim, Ana Helena, você disse para mim, o seu marido te deixou. Ela parou, ficou quieta e só balançava a cabeça. Eu falei assim, você deixa eu orar pela sua vida, pelo seu marido. E ela disse, pode, mas não tem jeito. Eu digo certo. E movido por aquela causa. Eu então leio um texto bíblico. Eu oro com ela. E falo, vou lhe dar um dever de casa. Você vai, você assiste aqui esse filme. E eu queria que você lembrasse, está aqui eu e Flávia, vamos fazer um compromisso com você todos os dias, vamos orar por você. Para resumir a história, ela foi, ela assistiu o filme e ela disse que toda a saga que tem ali do filme é exatamente o aspecto da vida dela com o marido. Ele é um representante comercial e todos os problemas e dilemas que tem ali são exatamente os que ela enfrenta. Mas ela disse que ela foi tomada com esse desejo de, então, agora ela, todos os dias, orar. E ela disse que na casa dela, isso foi depois ela contando, ela estabelece uma batalha de oração. E ela começa a orar. E eu estava em casa quando ela chega dizendo que 15 dias depois, quando o marido dela volta para poder pegar as coisas, ela diz, chegou outro marido. Ele chegou amoroso, ele chegou transformado, não falou mais ir embora, reatou. Ele ficou me perguntando o que, que aconteceu. E eu não sei direito, Roberto, o que, que eu digo para ele que aconteceu. Eu falei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, porque foi muito forte para mim. Eu falei, eu não sei. Ela falou assim, eu tenho que conversar com ele. Eu falei assim, fala tudo. Porque se é Deus que está nessa história, Deus vai intervir. Deus entrou naquela casa. E aí ela disse e falou assim, ele agora disse que quer ir para a igreja. Eu falei, vai ter um encontro. Ela falou, nós vamos para o encontro. Eles foram para o encontro. Lá da nossa igreja. Passaram 3 dias conosco. No final daquele encontro, os dois me chamam. E aconteceu uma coisa que me enche de vergonha. Porque ela me chama, os dois em prantos. E ele, como todo homem, o cara não quer chorar. Então ele fica quieto, segurando lá. E a gente vê que ele não está dando conta. E ela não. Solta. E ela só dizia uma coisa, Roberto. A gente está aqui para fazer apenas um agradecimento. O agradecimento é porque vocês nos levaram a conhecer o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe, pelo menos quanto tempo, 3 vezes na semana, eu encontrava a Helena? Entre 4 a 5 anos. E parece que eu ainda não entendi a prioridade de Jesus. Parece que eu achava que estava tudo bem enquanto ela chegava sempre rindo e sempre socialmente aceitável. E sempre quando eu perguntava, e aí, como é que está a família? Ela dizia, tudo bem. E aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. E, de repente, eu passo quase 5 anos de convívio com a Ana Helena e eu nunca levei ao Senhor Jesus! Será que é preciso, queridos, que pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, tenham que perder a família, perder a saúde, perder o dinheiro, para a gente achar que o que abre a expectativa de conhecer o Senhor Jesus são os problemas desse mundo? Porque eu não garanto que o casamento dela vá continuar. Mas o Senhor Jesus garante que quem encontra com Ele tem os pecados perdoados, tem a eternidade garantida. Mas nós muitas das vezes convivemos com as pessoas, passamos por essa vida e achando que se tiver socialmente tudo bem, nós mantemos um relacionamento social tudo bem. O Senhor Jesus está revelando para mim e para você, não tem problema. Se alguém está com um problema conjugal, pode trazer para a igreja mesmo. Se alguém está com uma doença séria, pode trazer para a igreja mesmo. Se alguém te perdeu o emprego, a crise financeira, traz para a igreja mesmo. É problema com o filho, traz para a igreja. Com o irmão, traz para a igreja. Se a pessoa se acha feia, traz para a igreja, porque a igreja está cheia de gente assim. Mas eu vou dizer uma coisa, querido. Se ele vier na expectativa de ter esse problema resolvido, ele vai se surpreender. Porque o Senhor Jesus tem para oferecer muito além do que aquilo que a gente pensa. Porque a salvação, queridos. Salvação muda a história, salvação muda a vida. É o que acontece aqui nesse texto. Ele diz, meu querido paralítico, a sua prioridade é ser salvo pelos meus méritos. Jesus perdoa os pecados, não é porque pecado não é importante. Jesus perdoa os pecados, não é porque isso é trivial. Ele perdoa pecados porque ele está pegando aqueles pecados e colocando sobre os seus ombros. O Senhor Jesus, ele vai até a cruz e ele morre sendo condenado pelos nossos pecados para que haja esperança de salvação e vida eterna para todos aqueles que nele creem. E se você anda paralisado, convivendo com pessoas na sua casa, é a secretária, é o seu médico, é aquela pessoa que trabalha na reforma da sua casa, é aquele que limpa a rua na frente, é aquele vizinho, e você tem tido, como eu, anos a fio de um relacionamento social bonitinho de elevador, tá seco nossa cidade, né? Vai chover, não vai? Então está difícil, não está? E esse governo não presta, não presta? E você mantém esse relacionamento? E você não alói uma palha, como dizia minha mãe, para levar as pessoas até o Senhor Jesus? É hora de corarmos de vergonha e lembrarmos de que o Senhor Jesus, ele enxerga o exercício de fé proativa, criativa, corajosa, abençoadora, para realizar na vida das pessoas o maior milagre que pode acontecer, que é um coração transformado, redimido, perdoado, encontrando com Cristo, entendendo a cruz e tendo a eternidade transformada. Queridos, que isso nos encoraje a exercermos uma fé no Salvador. Ele é o Senhor. Alguém vai dizer, Roberto, mas você não vai ler o resto do texto que ele então cura o paralítico, e o paralítico levanta e anda. É verdade, você entendeu a lógica do texto? Você entendeu? Você sabe por quê que o paralítico é curado e ele levanta e anda? Você sabe por quê? Você sabe, porque nós lemos o texto. Porque o verso 10 diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O ponto de Jesus é, eu não quero que ninguém saia daqui sem saber que eu sou Deus. Eu não quero que ninguém vá embora daqui querendo ir atrás do próximo paralítico. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo que Jesus é Deus. E para que vocês saibam que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, eu vou curar esse paralítico. Porque na cabeça de vocês, vocês acham, bem, dizer perdoar os pecados, isso aí pode ser um charlatão falando, né? Pois então eu perdoo. E eu curo para que vocês possam ter certeza de que Jesus é Deus, de que ele tem poder para perdoar pecados, de que ele tem poder para transformar a vida daqueles que convivemos com o maior milagre que nós deveríamos pedir. O perdão dos pecados e a salvação pelos méritos de Cristo Jesus. Se alguém te perguntar, você já viu algum milagre? Qual o maior milagre que você já viu? Se você é salvo no Senhor Jesus, é hora de você ficar em pé e dizer, eu quero contar a minha história. É o meu milagre. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Assim como toda a humanidade, porque não há um justo. Não há nenhum sequer. Todos a uma se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Todos perdidos. E o salário do pecado é a morte. E o que todos merecíamos era uma condenação eterna de um Deus justo que ele não pode simplesmente deixar de lado o pecado sem que ele seja justo em condená-lo. O maior milagre que eu já experimentei foi o próprio Deus enviar o seu Filho Jesus a essa terra para viver a vida que eu não pude viver, para que ao final da sua vida os meus pecados, a sentença de morte que era contra mim, os escritos de dívidas que constavam de ordenanças e que eram contra mim, foram todos lançados sobre ele. E naquela sentença penal condenatória, onde o condenado era eu, Jesus retira o nome e ele põe o nome dele, e Jesus foi condenado no meu lugar, para que a justiça dele fosse imputada a mim, eu fosse reconciliado com o meu Deus Criador, e eu tivesse uma vida eterna que se inicia por aqui e durará por toda a eternidade com o meu Senhor. Não há milagre maior do que esse que só é feito nos méritos daquele que foi o Deus encarnado, o Senhor Jesus. E se você precisa de um milagre, eu quero que você venha. Porque se a sua expectativa é você resolver o seu casamento, é você resolver o problema dos filhos, é o seu problema financeiro, é o seu problema de saúde, pode vir. Porque o Senhor é poderoso para poder ativar e realizar obras inimagináveis sobre qualquer uma dessas áreas. Mas você vai se surpreender. Porque é uma bênção e um milagre muito maior do que esse que você está procurando. E é o de conhecer efetivamente o Senhor Jesus. Isso muda a nossa história, isso muda as afeições do coração, isso muda a nossa eternidade. É o maior milagre que já pôde acontecer na história da humanidade. E ele aconteceu comigo. O milagre da salvação. Não negligencie, queridos, o nosso chamado de uma fé proativa, de uma fé criativa, de uma fé abençoadora, de uma fé que é capaz de levar todos os que convivemos aos pés do Senhor Jesus, para que lá eles tenham seus pecados perdoados, vida eterna entregue, justiça imputada, reconciliação com Deus. Tudo isso para a glória dele. O texto encerra e eu encerro, dizendo que quando nós reconhecemos que Deus pode salvar, que este é o maior milagre, quando uma alma se entrega ao Senhor Jesus, quando ela é salva pelos méritos de Cristo, toda a glória, toda a honra, todo o poder são dados ao Senhor Jesus, porque Ele é o Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento que vem dela. Senhor, eu queria pedir que o Senhor mexesse com...